Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira, hoje dia 14 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Brasileiro paga o maior tributo por minuto de ligação no celular. O Dia. Vendas do varejo crescem 0,8% em outubro, quinta alta seguida, diz IBGE. Jornal do Brasil. Comitê do Orçamento recomenda a paralisação de 3 obras com irregularidades graves. Folha de São Paulo. Cresce preocupação com eventuais barreiras à carne bovina brasileira. Correio Brasiliense. Votação da medida provisória do setor elétrico será concluída na semana que vem. O Popular. Ministério Público vai à Justiça por transparência no BNDES. Diário da Manhã. Ato médico que tramita no Congresso há uma década avança no Senado. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, a questão de corrupção, ela não acaba assim do dia para a noite, não. E eu tenho falado aqui muito de uma necessidade básica que deve ser tomada por parte do prefeito municipal de Anápolis. Conforme os senhores sabem, alguns elementos que estavam envolvidos na Operação Monte Carlo falaram muito sobre o nome do prefeito. O nome do prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, é muito citado nas gravações. E não há uma palavra dele, mas há uma palavra contra ele. Eu já falei aqui e já publiquei várias vezes e não é novidade para ninguém. Isso está correndo pelo mundo todo através da internet, onde o Cláudio Abreu, da Delta, ele faz denúncias gravíssimas de encontros que ele teria tido com o prefeito, encontros em Goiânia principalmente, e nesses encontros o Cláudio Abreu não deixa de falar na possibilidade, isso na palavra do Cláudio Abreu, do envolvimento do prefeito de Anápolis em muitas daquelas denúncias de que haveria favorecimento a ele, caso a prefeitura adotasse algumas medidas que viessem, é claro, beneficiar a Delta Construções. Hoje, a imprensa nacional está trazendo que a Operação Monte Carlo não para. A Operação Monte Carlo continua fazendo das suas por esse Brasil afora. O Ministério Público de Tocantins, o Ministério Público, os promotores lá de justiça do estado de Tocantins, o Ministério Público denunciou o prefeito de Tocantins, o prefeito de Palmas, lá no Tocantins, Raul Filho, que é do PT, a primeira dama, esposa do Raul Filho, que é deputada estadual, ela se chama Solange do Ailib, que é também do PT, e mais 11 pessoas, não é? E ainda o Carlos Cachoeira. Eles estão sendo denunciados à justiça lá no Tocantins sob suspeita de fraude na licitação. Para ganhar a concorrência lá em Palmas, a Delta Construções apresentou um documento falso. E esse documento foi usado em Goiás, aqui na prefeitura de Anápolis e na prefeitura de Catalão. E além de Palmas, no Tocantins, Anápolis e Catalão, também a Delta usou esse documento falso lá em Itanhaém, no estado de São Paulo. E a primeira denúncia já vem contra o prefeito Raul Filho. O Ministério Público do Tocantins apresentou ontem ao Tribunal de Justiça daquele estado denúncia contra o prefeito Raul Filho. O empresário Carlos Augusto Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, a deputada estadual primeira-dama Solange do Ailib, do PT, e mais 11 pessoas. Isso por ter usado documento falso e ganhou uma concorrência desleal lá na cidade de Palmas. Da mesma forma aconteceu aqui. Da mesma forma, o documento foi usado aqui para a Delta ganhar esse documento falso lá do Tocantins. Foi usado aqui na Prefeitura de Anápolis. E a Prefeitura de Anápolis só rompeu o contrato com a Delta depois que estourou esse fato lá no Tocantins. Quando a Justiça do Tocantins determinou que houvesse o rompimento do contrato da Prefeitura de Palmas com a Delta, porque ele era irregular e estava causando prejuízo àquela cidade, tão logo tomou a decisão lá, o prefeito se apressou em romper o contrato com a Delta aqui em Anápolis. Os senhores se lembram que a Delta ganhava R$3.400.000 por mês para fazer a coleta de lixo, e hoje a GC Ambiental, que substituiu a Delta, está recebendo aproximadamente 2 milhões por mês, 1.400.000 a menos. Quer dizer, era uma diferença quase que o dobro. E não foi só isso aí, não. A empresa que controla o serviço de limpeza pública no Brasil, que tem uma espécie de uma federação, é uma associação nacional, chama Abrelp. Essa Abrelp mandou um documento já em 2010, dizendo que o povo de Anápolis estava sendo enganado, que a Delta, que havia apresentado um preço menor, estava fazendo superfaturamento, isto é, ela fazia uma limpeza de 1.000 metros de asfalto e cobrava 2. Ela coletava 2 toneladas de lixo e punha 4. Ela pegava 300 quilos de lixo de saúde e punha 3.000. Foi uma coisa escandalosa que a Abrelp denunciou ao Ministério Público de Anápolis. A denúncia foi feita ao Ministério Público da cidade de Anápolis. O Ministério Público não entrou direto na questão e mandou para o Tribunal de Contas dos Municípios. E lá foi o dito pelo não dito e ficou tudo quieto. Pois bem, agora a base do governo na Assembleia Legislativa já tomou uma decisão. A base do governo, Marconi Perillo, na Assembleia Legislativa, insiste em investigar prefeituras do PT e do PMDB. O deputado Hélio de Souza, dos Democratas, apresentou requerimento já aprovado, que prorroga por mais 90 dias, até o dia 5 de abril de 2013, as atividades da comissão parlamentar. Inconformado com a decisão da Justiça, que impede o Legislativo de investigar contratos e relações das prefeituras administradas pelo PT e PMDB, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o requerimento apresentado pelo presidente da CPI, o deputado Hélio de Souza, que prorroga por mais 90 dias, até o dia 5 de abril de 2013, as atividades da comissão de investigação. O prazo encerraria dia 5 de janeiro. Com a prorrogação, os governistas esperam que a justiça revogue a decisão de não permitir a investigação dos contratos firmados pela Delta com as prefeituras goianas administradas pelo PT. Prefeituras de Catalão, do PMDB. Prefeitura de Aparecida de Goiânia, PMDB. Prefeitura de Goiânia, administrada pelo PT. E Prefeitura de Anápolis, administrada também por Antônio Gomide, do PT. Então, vejam, senhores, que não para logo. Então, é por isso que eu digo, não seria melhor, lá entre nós, você que está me ouvindo aí, não seria melhor o prefeito Antônio Gomide chegar e falar, olha, eu não devo nada disso, vou processar quem me denunciou, vai estar gravado lá para a Polícia Federal, tudo bem, está gravado com a Polícia Federal, mas eu não devo. E por isso eu vou processar o seu Cláudio Abreu. Vou entrar com processo contra a Delta, para ele provar isso que está falando. Eu não devo nada, mas fica quieto, não fala nada. Aí o que que acontece? Todo dia aparece no jornal, todo dia aparece um fato novo. E eu tenho certeza que um prefeito de uma cidade como Anápolis tem que ter tranquilidade. Anápolis é uma cidade grande, tem problema de toda a ordem. Você já pensou o cidadão sentado na cadeira e pensando lá, a cabeça dele está a mil. Olha, hoje está pegando palmas, amanhã está pegando fulano, vai chegar em mim também. Então ele fica assustado. Para acabar com esse susto e dar uma tranquilidade para nós de Anápolis, ele que já está reeleito, o prefeito poderia processar o Cláudio Abreu. Por que que não processa? Está lá gravado. Antônio, eu não dou conta de dar 10 para você não, Antônio. Ou então, Carlinhos, prefeito não gosta de ninguém não. Prefeito gosta de cifrão. Pelo amor de Deus, ué. Uma coisa dessa acaba afetando a própria tranquilidade. Conselho a gente não dá, mas orientação a gente pode dar. É a orientação que eu quero dar para o prefeito. Prefeito, processa o Cláudio Abreu. Fala que ele mentiu na conversa dele. Deixa ele explicar na justiça. Aí você, pelo menos, vai ter tranquilidade para administrar. Se não, com essa questão da CPI do Cachoeira, que vai até abril. E mais essa questão que já aconteceu em Palmas, num contrato fraudulento com a Delta, vai deixar você muito intranquilo o tempo todo, prefeito. E isso não é bom para Anápolis, não é bom para você também. É uma orientação que eu dou e que eu acho que quem não deve, deve procurar a justiça para defender a sua honra. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Uma ação do GPT no bairro Filóstro Machado acabou culminando na prisão de um homem de 57 anos de idade. Com ele, a polícia encontrou nada mais, nada menos do que uma moto Twister vermelha roubada. Moto suspeita de ter participado no final de semana na morte do Weasley, assassinado ali no bairro Santo André. Na residência, a polícia encontrou ainda um revólver calibre 32 com 5 munições intactas e uma deflagrada. E no quintal, tinha um pé de cannabis sativa lineu, popularmente conhecida como maconha. Este homem, que já tem passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes, acabou sendo levado para a delegacia, seu Valterci Louredo. Ele tentou me convencer de que nada daquilo era dele. Ouça a entrevista dele. Os polícias chegou lá em casa. Eu fui encontrar com eles no portão. Encontrei com eles no portão. Eles chamei eles para entrar. Eles entrou. E aí já levou a arma em mim, procurando. Cadê seus meninos? Cadê seus meninos? Não sei. Ó, se você não falar onde é que tá seus meninos, ela vai levar você. Por isso então eu tô aqui. O senhor chegou a autorizar a entrada deles na sua residência, né? Eu falei para eles entrar. Verdade, né? A moto também não é do senhor? Não, senhor. Então, eu até não estava lá. Eu estava lá no mercado. Aí, no que eu cheguei, eu achei essa moto lá. Aí, teve uma pessoa lá, falou, disse que, eu não sei se é de Joaquim É um negócio assim, eu não entendi direito não. E eu também não vi essa pessoa direito, né? Bom, aí eu tô lá em casa, lá esperando qualquer coisa, né? Aí nisso que chega é a polícia. Eu achei até bom a polícia chegar lá, mandei eles entrar pra dentro. Eles entrou e aí eles falou, ó, cadê seus filhos, cadê seus filhos? Se você não der conta dos seus filhos, não vai levar você, né? E entrou pra dentro da casa e revirou a casa tudo lá. Não encontrou nada. Aí depois eles apareceu lá com um revólver, disse que achou lá, mas não é lá dentro de casa não. Isso aí eu afirmo com toda a letra. Mas a moto estava lá dentro. Lá dentro do quintal, mas não estava escondida não. Estava lá, assim, à vontade lá. O pé de maconha também foi no quintal. Foi, mas já em outro quintal. Não foi lá onde pertence a mim, não. Não foi na sua residência? Lá onde eu moro, não, senhor. O senhor não tinha conhecimento dele? Não, senhor. Inclusive, até os ramos que estavam lá, eu falei, ali é um pé de picão e o outro era um pé de tomate, agora esse outro aí, eu não sei o que é isso aí, não. E outra coisa, não é eu que cuido aí também desse lote aí, eu cuido de cá. E nem seus filhos cuidam do lote lá? Não, meus filhos moram lá, né? Mora. Essa arma não é de nenhum deles, não? De ninguém de nós. Isso aí eu afirmo com todas as letras. Aí o senhor acabou vindo pra cá? Foi, aí ele falou que ia trazer eu pra cá, então. É só testando pra ver o que acontece agora, né? É. O senhor tem quantos anos, seu Valdeci? Ah, eu sou de 1955. O senhor é aposentado já? Trabalha ainda? Não, não, eu trabalho na roça, né? Ah, o senhor trabalha na roça? É. O senhor planta o quê? Vai lá, nós mexemos lá, assim. Ah, bom, antes nós plantava muito, era mandioca, né? Porque arroz, milho, tá dando assim uma produção muito pouca. Agora sempre mandioca tá mais, né? Mas só que tem que é uma terra assim, que eu tô adquirindo pelo INCRA, aí eu peguei, achei por bem formar ela. É, vem formando ela, hoje já tá toda formada, né? Só nós não temos a criação. É aqui perto da cidade mesmo? É, aqui perto dois irmãos. O senhor vai e volta todo dia, não? Não, eu fico lá, né? Eu fico lá, acontece de eu alugar a casa, pra não adiantar mais um dinheirinho pra gente, né? É. E vai e acontece um trem disso. É custoso, né? O senhor já tá assim, de idade, né? Passar pra uma situação dessa, né? Se acontecer. Verdade, né? Porque eu procuro andar assim, direito, né? Porque eu acho muito feio ficar numa situação dessa que eu tô aqui, ó. Algemado, né? Algemado, né? O senhor já foi algemado antes, a primeira vez? Foi dia, não sei se foi 30 ou foi 31 de julho. Mas por quê? Foi... Dizendo esse que entrou lá dentro de casa, lá dizendo esse que ia achar maconha, né? Aí o senhor chegou aí pro presídio? Fui pro presídio. O senhor ficou quanto tempo lá? Faltou 4 dias para 2 meses. Como é que foi a vida lá? Não foi boa, não. A convivência não é boa, né? Como é que é? A convivência lá não é boa, né? A vida de preso, de jeito nenhum, ela não presta, né? Bom, é calibre, né? Com certeza, né? O delegado não acreditou nesta versão. Está preso, autuado e flagrante por 2 artigos. O 180, que é a receptação de mercadoria roubada, e o artigo 12, que é a posse ilegal de arma de fogo. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. Esta foi a principal ocorrência registrada na área policial nas últimas horas em Anápolis. Um policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O minuto de celular no Brasil é de longe o mais tributado na América Latina, segundo pesquisa da consultoria Deloitte, a pedido da GSMA, Associação do Sistema Global de Comunicação Móvel. Segundo o relatório lançado nesta semana, o custo reduz o consumo de telefonia móvel, apesar da popularidade do serviço no país. A carga tributária sobre os serviços de telefonia móvel, pós e pré-pago no país é de 37% em média. Já na República Dominicana, segundo o colocado, é de 27%. Individualmente, o Brasil é o país com mais conexões de telefonia móvel, com 48% do total das linhas. Fechou o segundo semestre de 2012 com 260 milhões e 400 mil, mais de 3,5 vezes o total do México, segundo o colocado. Esses números credenciam o país como o quarto maior mercado do mundo em linhas de celular, atrás de China, Índia e Estados Unidos. No entanto, segundo o relatório, o consumo médio de minutos está longe do topo na região. Notícias da Manchester. O volume de vendas no varejo restrito cresceu 0,8% em outubro, na comparação com setembro, já descontados os efeitos sazonais, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em sua pesquisa mensal do comércio, PMC. É a quinta alta consecutiva do indicador. Em setembro, as vendas no varejo restrito cresceram 0,3% ante agosto, com ajuste sazonal. O resultado ficou em linha com a média de 0,8% estimada pelo Valor Data, apurada junto a 10 instituições financeiras e economistas. Na comparação com outubro de 2011, o varejo restrito subiu 9,1%. No acumulado do ano até outubro, as vendas do varejo restrito subiram 8,9% e em 12 meses aumentaram 8,5%. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar cresceu ontem em relação ao real. O dólar comercial está valendo, nesta sexta-feira, R$ 2,082. O dólar turismo, R$ 2,21. O dólar paralelo, R$ 2,23. Notícias da Manchester. Está circulando hoje, como é sexta-feira, o Jornal Contexto. Jornal Contexto aqui de Anápolis. Está trazendo uma série de informações sobre o Anápolis Futebol Clube, sobre famílias que vão ser beneficiadas com lavoura familiar, né? Os trabalhos para o Natal. E uma notícia interessante: a Câmara Municipal de Anápolis cria mais cargos para adaptar-se à nova realidade a partir do ano que vem, quando o número de vereadores passará de 15 para 23. A Câmara Municipal de Anápolis está aumentando o quantitativo de cargos comissionados. Se as novas contratações forem efetivadas no teto máximo, serão mais 120 novos servidores para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Já o jornal O Popular, edição de hoje, traz aqui como principal manchete: Assembleia Legislativa de Goiás. Pagamentos extras custarão R$ 1.600.000 aos cofres do Estado por ano. E aí vem a manchete: governador de Goiás sanciona, quer dizer, aprova, bota para valer como lei, lei que cria o 14º e o 15º salários para deputados estaduais. Em almoço com 19 parlamentares aliados e um oposicionista no Palácio das Esmeraldas ontem, o governador Marconi Perillo, do PSDB, sancionou o projeto de lei que confere aos deputados estaduais o 14º e o 15º salários anuais. Os benefícios custarão R$ 1.600.000 ao Estado por ano. São considerados inconstitucionais pelo Ministério Público. Bom, é bom demais quando a gente dá aumento e não precisa sair do bolso da gente, né? Se você tem empregado em casa, você reluta para poder dar um aumento para ele. O salário mínimo vai aumentar, a hora extra aqui, não se mais ocupa lá, e fica regateando. Mas quando é para deputado, porque o dinheiro aí sai do bolso do povo, 14º e 15º salário vai assim, de como se fosse um raio, uma rapidez fora do comum. Deputado em Goiás já ganha bem e ainda vai ter o 14º e o 15º salário. Mas quem paga é você. Quem paga sou eu. Quem paga somos nós. Notícias da Manchester. E agora a gente vai chamar o nosso repórter Geraldo Divino. O Divino vai trazer aí informações para os nossos ouvintes, daquelas reclamações que tem chegado até aqui ao nosso programa. Por exemplo, hoje ele vai ouvir lá do setor da iluminação para saber como é que pode resolver o problema daquele túnel que liga o Novo Jundiaí, Jardim Europa, com o setor lá do Tropical, Andes, Palmar, Bar de Lourdes. Vamos ver o que é que vai sair da conversa que o Geraldo vai ter lá para dar informação aos nossos ouvintes. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santilla, a dona Lidiane, ela é uma trabalhadora que mora lá no bairro de Lourdes. Ela disse que tem que passar naquele viaduto ali entre o Jardim Europa e o bairro de Lourdes. E aquilo ali está completamente às escuras e ela tem que passar todas as noites naquele local e ela está colocando a vida dela em risco. Eu estou com o Anísio Pereira, que é o homem responsável pela iluminação da cidade de Anápolis. Anísio, aquilo ali como é que é? Porque aquilo ali corta a BR, aqui, como é que fica a situação? Qual é a possibilidade de atender a população naquele setor, já que o DENIT não faz o trabalho? Bom dia. Bom dia. Eu vou visitar o local lá e ver como que está lá, se realmente já tem alguma coisa com respeito à iluminação pública instalada, e vou ver, estudar lá se essa responsabilidade é nossa ou se é do DENIT. Sendo nossa, eu já vou providenciar para que seja instalada a iluminação lá. Anísio, me diz uma coisa, e não sendo responsabilidade da prefeitura, você entra em contato com o DENIT, pede para fazer esse trabalho, como é que é o trabalho em conjunto de vocês? Olha, eles colocaram aquela iluminação ao longo da rodovia e a gente nem tem precisado entrar em contato com eles fazem periodicamente a substituição das lâmpadas. Nós nunca nem entramos, precisamos fazer isso, mas sendo necessário, nós fazemos sim esse contato e pedimos para eles dar uma olhada lá. Porque ali, na verdade, Anísio, é a população que tem que passar ali. Acho que seria uma responsabilidade da prefeitura também dar segurança para a população. É verdade. Por isso é que eu vou lá, hoje ainda eu vou lá no local estudar lá. Para mim, eu nem sei se tem os aparelhos lá, né, de iluminação, poste e etc., que aquele viaduto lá é novo, me parece que ainda nem foi entregue, né, à população. Então eu tenho que passar lá e conferir como é que está o real estado daqui lá para a gente, se for possível, nós vamos fazer a iluminação. Notícias da Manchester. Olha, eu quero agradecer aqui e cumprimentar o casal anapolino que mora lá em Filadélfia, nos Estados Unidos. Nos ouve todos os dias aí, a Rádio Manchester FM, né? Aprendendo a ficar sempre junto com Anápolis e também sabendo as coisas que acontecem por aqui através da nossa FM. Ao Fernando Ribeiro e à dona Letícia, são dois anapolinos que moram em Filadélfia, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela audiência de vocês e quero agradecer também ao meu filho, né? O Luiz Augusto e a Arlete, que também moram nos Estados Unidos, no Texas, e acompanham a programação aqui da FM e sabendo as coisas que acontecem por Goiás e especialmente por Anápolis, o Luiz Augusto e a Arlete. E quero agradecer ao Caio César, ao advogado Caio César, que também é nosso ouvinte todos os dias. Muito obrigado pela audiência de vocês. E agora vamos aí àqueles que telefonaram e telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou Maria, moradora aqui da rua Antônio de Páscoa, da Vila São José. Nós, moradores aqui, estamos sofrendo um grande problema com o máximo, o loteamento aqui que tem, aqui, que o pessoal não cuida. E está aparecendo assim, gente que a gente nunca viu na nossa vida aqui. Então, assim, são usuários de drogas. Tem as pessoas que vêm entregar as drogas na porta da casa da gente. Então, isso se torna assim, muito perigoso. Eu queria que você tomasse uma providência, se você pudesse fazer alguma coisa por a gente, pedindo um policiamento, sei lá, uma viatura que passasse mais vezes à noite e também lá roçasse o mato. porque eles entram lá no mapa, a gente não vê, mas eles estão vendo a gente. A gente só ouve conversa e se a gente olha, eles falam coisas pra gente, xinga. Então se torna perigoso. A gente, à noite, está sem condições de sair ou chegar em casa. Obrigada. Fala comunidade. Demar, bom dia. Demar, eu me chamo Jane, sou hipertensa. Foi remédio na farmácia popular. Então, só que eu tomo losartana. A médica passa para mim 120 comprimidos. Eu tomo 4 por dia. Eu vou na farmácia, eles só me dão 30. Então, eu só tomo 15 dias. E os 15 dias eu fico sem tomar. Já fui duas vezes lá ver se eu consigo. Tá com 15 dias que eu estou sem tomar remédio para pressão. E eles falam que não libera no sistema. Se a médica passa 4 caixas, como é que eles só dão 2? Eu quero saber se é assim mesmo. Obrigada. Então, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Demar Santiago. Demar, estou ligando para pedir para você, para as autoridades de Anápolis, para dar uma olhada no Nativos, Pesque, Pague. Está tendo uma festa à noite, várias festas. Eu já estive lá umas duas vezes. E é o seguinte, está tendo muita, muita droga. A droga está correndo solto lá. Não tem agente da infância e juventude, não tem policial. As polícias que tem lá, eles ficam na portaria e lá dentro do clube, à noite, nas festas que está tendo lá noturna, é droga pura, pura droga. Exemplo, 1.000 pessoas tem lá, 600 estão usando droga. E é demais, os jovens de Anápolis estão tudo perdidos na droga. Quem está falando aqui é o Oswaldo, da Cruz, da Universitária. Muito obrigado e tenha um bom dia. E peço para as autoridades dar uma olhada, por favor. Já fui lá em duas festas à noite e está tendo muita droga correndo frouxo. Sem ninguém ficar inibido. Está usando é a luz clara mesmo. Obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Eu sou ouvinte do seu programa. Eu fico atenta. Eu todos os dias ouço. E hoje, ouvi sobre a terceira idade. Eu já ouvi a dona Angélica falar e outra pessoa falar. E hoje você conversou aí com o chefão da TCA. Ele falou assim, 65 anos. E a gente que tem 64? A gente não passa, ele fica criando gato. Por quê? Então tinha que especificar, a partir de já tem 64, o motorista deixa passar. A gente mostra a identidade para eles e eles ainda não querem deixar. O dia que eu fizer 65 anos, a primeira semana eu vou tomar para fazer minha carteira. Mas a gente tem que falar também. Eu acho assim, o chefe aí, ele tem que falar. Olha, vem ver o que a senhora tem, pega a carteira, mostra lá. Mostra a carteira do motorista. Ele não tem essa nome, mano. Então, o chefe lá tem que falar isso, Adela. É isso que eu quero saber. Eu quero a resposta depois. Eu fico aqui atenta. Amanhã eu quero ver o que vai acontecer. E muito obrigado. Muita saúde para você, muita paz e amor no coração para você, Leonardo. Bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Adela. Aqui é a Juliana. Ligou esses dias do residencial Leblon. Estou ligando de novo para ver se você busca alguma resposta junto à TCA sobre os horários do ônibus, para eles aumentar para nós. A gente está sofrendo demais, andou 23 minutos a pé para poder pegar ônibus. E só tem 5 horários de ônibus no dia. Como que faz? A gente tem criança, tem muita gente aqui, muita família que tem cadeirante, tem que subir a ladeira. Vê o que você faz aí pra gente. Eu liguei lá na garagem do TCA, conversei com a senhora Emília, que me passaram que é ela que faz os horários. Ela disse que já estava vendo, mas até hoje nada. Você podia buscar uma resposta pra gente, com ela e com o seu Assis. Obrigada e bom dia. Fala comunidade. Mas bom dia. Nós, aqui funcionários da Santa Casa, a gente está indignado, porque a parcela do 13º já está quase vencendo a segunda parcela e a gente ainda não recebeu nem a primeira. Ademar, o que a gente faz? Obrigada, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui é os meninos aqui do Drogaria Positiva, aqui perto do presídio. Eu estou ligando para agradecer o pessoal do Tapa Buraco, que fez um serviço muito bom aqui, ontem à tarde. E a gente tem que procurar ser justo. Estou ligando, né, volto a dizer, para agradecer. Serviço muito bem feito. E obrigado por você ter nos ouvido também e ter nos ajudado aí a anunciar o buraco aqui. O trem estava muito feio. E agora ficou muito bem feito o serviço aqui. Muito obrigado. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a você que está acompanhando o nosso programa aí pela internet, através da Manchester 93.3, não é? www.radiomanchester.com.br. É na primeira opção. Então você acompanha a Rádio Manchester aí por todo esse mundão através da internet. Vocês ouviram aí o nosso ouvinte agradecendo pelo tapa-buraco lá próximo ao presídio. Diz que ficou muito bem feito o serviço. É, a RAD tem essa finalidade, é ajudar a autoridade a resolver o problema e levar o benefício para a comunidade. Da Santa Casa, mais uma reclamação da falta de pagamento, não é? É uma entidade filantrópica e, consequentemente, ela sabe das dificuldades que tem cada um trabalhador e nós não sabemos o porquê desse não pagamento. É claro que é uma questão quase que de particular para particular, mas a gente tem que explicar porque esse pessoal faz compra também e deve no comércio. E muitas vezes fala, ó, você não pagou até agora? Ah, não pagou porque não recebeu. Então fica difícil realmente para os trabalhadores lá da Santa Casa, conforme foi dito ontem e hoje está sendo repetido aqui agora por uma funcionária. Bom, a Maria lá da Vila São José está pedindo policiamento, viu, Maria? Nós vamos levar ao conhecimento da polícia a questão aí da Vila São José. Porque nós temos bairro São José e Vila São José. Bairro São José é esse que vai aqui para Fabril, logo ali perto do Petrópolis e Dom Pedro. Já a Vila São José fica lá ao lado da estação de Engenheiro Castilho, lá depois da Vila Goiás, ao lado ali daquela região que vai chegar no Jardim América. Então, a lá é a Vila São José. Nós vamos buscar esse benefício e da limpeza também. Vamos mais uma vez levar lá. A Jane fala sobre a questão de remédio. Jane, eu não vou dar um palpite, porque, na verdade, eu tenho que saber exatamente por que está acontecendo isso com você. Mas nós vamos cuidar. Cuidando de você, eu tenho certeza que estaremos cuidando de muita gente que enfrenta o mesmo problema. Gravíssima denúncia feita pelo Oswaldo da Cruz, dizendo que há um PES que pague, não é, aqui para Campo Limpo, e que diz que de 1.000 pessoas que tem lá, mais de 600 usam droga e que nada está sendo feito para combater, diz que está sendo um verdadeiro território livre. Então é o Jorge, é o Oswaldo Cruz que faz essa denúncia com relação a um PES que pague que faz as suas festas noturnas ali naquela região de Indianá para Campo Limpo. Da TCA, nosso ouvinte diz que tem 64 anos. Olha, ontem o Laci falou claramente, não é preciso ter a carteira só, tem que ter 65 anos. A senhora tem 64, eu vou lá e vai dizer outra vez, olha, com 64 paga, o dia que ela tiver 65 não vai pagar. Ele diz que a carteirinha lá da TCA é fornecida para homem e para mulher com 65 anos. A senhora tem 64. Se eu for lá dizer, oh, a senhora com 64 não tem direito, ele vai falar, não, não tem direito porque não tem os 65. Mas nós vamos buscar mais informação, a senhora pode ficar tranquila, a gente vai sempre participar. A Juliana, do residencial Leblon, ela fala de mais linha de ônibus. A gente vai também, viu, Juliana, pedir aí para... São 850 famílias, parece que existem lá no Leblon. Só com 5 horários fica difícil, realmente. A gente vai buscar da TCA o atendimento a vocês, viu, Juliana? Pode ficar tranquila. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira. Obrigado, Ademar Santillo, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você. Ótima sexta-feira. Boa manhã para você na fazenda, no mercado do produtor. Você na oficina mecânica, na borracharia. Bom dia de trabalho para você no restaurante. Obrigado pela sua audiência. Campeã da Manchester, a nossa rádio. Chegou na tarde. Entre no clima com a gente, a nossa rádio Manchester FM. Até. Atenção, Anápolis! Começa nesta segunda, dia 17, mais uma mega inauguração das óticas Diniz, no Ana Shopping, primeiro piso. Uma semana de festa com 1000 armações de graça por dia. Traga sua receita e pague somente as lentes. De 0 a 4 graus, R$14,90. Bifocal por R$24,90. E multifocal por R$34,90. Tudo em 6 vezes, sem entrada e sem juros, no crediário mais fácil do Brasil. E muitos brindes para você. Anápolis e região mais feliz com mais uma mega inauguração das óticas Diniz.